Alô, meu parceiro Gusta Serrote, Mota Divulgações, Pica-Pau CDs. Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que minha TV tá estragada. Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada e a roupa pelo chão catando pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando e vai lá em casa hoje e bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar tô indo, o que ela me pede sem roupa eu faço rindo. Soneca Paredão, Paredão Rasgueira, Paredinha Veneno. Um abraço pra galera de Sergipe. Diego Ferraz, o Jonadinho. Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. E mal sabe ela que minha TV tá estragada. Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada e a roupa pelo chão catando pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando e vai lá em casa hoje e bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar tô indo, porque ela me pede sem roupa, eu faço rindo.